2-1, decolada aos 3-6, controle 2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. 5-1. Salvador, bom dia. Xané 6251, fora do solo, 36 na sua escuta. Bom dia, 6251, suba ao 360 na Pedro Dael. 360 Dael. Xané 6251, pode mandar, eu? Autorizado Leda, 6251. Leda, obrigado. 6251, chame Recife, é 1251, alterna 13325. É positivo, Recife 1251, 3325. Obrigado, bom dia. Bom dia. por favor, pode ser o voo 91 do Galeão. No 961 no Galeão, 360, via Pesulu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Eole da Bridge, controle em 20.8, acionado 5075. M360 Galeão, autorizado, rota conforme a zona, 310, saída da Eole da Bridge, pista 10, curva direita, controle 208, transporte 5071, 961. Voo 1961, confirmando nível 360, reporta push. 360, Bom dia, 357, desce para 4 mil pés na chegada Bonf, o ajuste no 011. Autorizado direto para o de Bonf. Agora puxa acionamento, voo Uno 961 na 11. Voo 961 autorizado, puxa, vai acionar, reportado. Passa o saque. Comando 3597, uma possibilidade de guarduna? 357, mantenha a proa de bonfe, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, velocidade a critério. 2 mil proa de bonfe. Por 865, desça para 4 mil pés na chegada a bonfe, ajuste no 011. Voo 1991, 3 horas e 46, Cantina Valdeno, 135 a bordo. 135 a bordo, confirma. 133. 133, voo 1991, táxi via Índia, reporte para dono 0 pronto, quem negar 1 0, 1 1. Índia, reporta ponte para pronto, dono 0, 1 0, 1 1, quem negar 1 0. Com 91, vento 350 graus, 039, 3J, linha de colapso, estamos zero. Solo Salvador, Tan 3, 171, ciente informação Eco. Do Finger 62 é para solicitar autorização para Guarulhos. 3171, um minutinho, cópia Guarulhos. Curva direita, saída da Euleta Bridge, controle 20.8, aciona 51 no 4. 4-0-4-0. 51-1-4, azul. Controle 20.8. 0-0-4-0, correto, para push, chama solo 20.9. Controle, voo 1961 decola da Euleandra Bridge. O 961 vocês mantêm o 360, saída da El. 360 da presente faz valida? Autorizado, o 961. Não, Leda da presente, 961. Autorizado, 3517, vai. É posta avisado, 3517. Contará. Pronto para copiar? Pronto. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360 via Upper Zulu no 6, para a volta Zulu Trive e após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5112 e o controle no 20.8. Autorizado 360 para Guarulhos, Aperos do 16, Bravo Hotel Sul, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 5112, transponder, controle 120, décimo 8, 23 no 71. Correto, chão para posicionamento. 2-9, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, 34, 3, Foro 961, no chame Recife em 1251, na alterna 1 no 3325. 351, na alterna 3325, obrigado. Zero 093, desce para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 011.